El Salvador, Europa 083 on final. Europa 083, Kenneth 1019, clear to land you. Runway 10, wind 130 degrees, 11 knots. Clear to land, West City, Europa 083. Europa 083 on the ground at 59 right turn and contact the ground 121, the small one. 121, Europa 083, here we go. Ramadia, Europa 083, vacating the runway. 083, Sector Alpha, report before Juliet. We'll report before Juliet, Europa 083, we go. Bye, Alpha. Я сейчас помещение, а он сказал, что мы должны начать. 083 Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, Europa 083. Chile 6251, né? Confere. Caraguarulhos 360, pode ser top? Não. Guarulhos autorizado 360, veio peso 190. Decola da 190, curva direita no perfil da Dael, Leda, Mótima. 5525, transponder, 1208, controle. Guarulhos 360, perfil 10, 510, Dael, Leda, Mótima, 525, 208. Manhã, time pronto no 5. controle de Salvador, muito bom dia, 94067 da Eco. Bom dia, 9406, chegada Mari, 1019, desça via até 2000 e acuse no localizador. Autoriza Stapeldono, Simbrasen. Mantendo o perfil lateral, liberada da cancelada a restrição de velocidade em Itália. Negativo, mantenho o perfil lateral, liberado da restrição 19-9406. escuta? Prossiga. É o Azul Alfa X-Ray Oscar, pedindo autorização de rebote do Pátio 3 para a posição 9 do Pátio 1. Autorizado, chame para ingressar no principal, o Azul. Ciente. Salvador, muito bom dia. O Xaner 62 Cono. Espera estacionamento na posição 5. 6251, autorizado, Champ Tech. Quem ele vai chamar? Azul Alfa, que eu acho na escuta do sol. Positivo, senhor. Fique só atento na saída do Pátio 3. A aeronave da Bianca vai puxar ele para a saída do Pátio 3. Positivo, senhor. Chama o rebote, X-Ray pro 9406. Autorizado o final do ILS X-Ray, 19 ajuste, 9406. E 19 vai informar estabilizado, gol 9406. Bom dia, o CAN 3171, autorização Guarulhos, nível 340, informação ECO. Salvador, Xaner 625, no protótipo. CAN 3171, aguarde o Popper, só um instante, prepara dela. Ok. Xaner 6251, poderia confirmar POB alternativa e autonomia? Bota, senhor, temos 164 a bordo, com 4 horas de autonomia alternando com 5. É a 4, 4 horas com fins, táxi autorizado Pátio 1 Índia, ponte 10, 1895, ajuste no 0, 19, boa viagem, 625. Muitíssimo grato, autorizado Índia Bravo, ponto 15, da 1, 0, baixando a torre, 625, comissionado. Abrizona XE no 0, no gol 9406. 9406, torre no 8 decimal, 95. 95, bom dia. 06, 3 milha pra cima. Avistado, autorizado pouso, 120 graus, 139. Pouso autorizado no 0, gol 9406. Azul, Alfa, X-Way, Oscar, pronto para o ingresso. Autorizado até o portão 9, o azul. Gente. Bom dia, mantenha o ponto de espera. Gente, mantenha minha 2 de ponto. Então, 3-1, 7-1, na escuta do sol. Oceaner 6251, autorizado a linha MT. A linha MT 6251. Gol 9406 no solo 37, liga direita, solo 121 decimal 9. 1, 121 decimal 1. Direita 211, bom dia. Bom dia. Solo Salvador, bom dia, gol 9406, livrou a direita. Taxi via Ponte da Juliette. Ponte da Juliette, 9406. Porte do ideal para descida na Flor de Alagoinhas, chegada Ponce. E já no ideal, se possível, voa da presente Ponte ao Peloto. Paulo Salvador. Muito bom dia, Avianca, Austin, November, Elvis Rey. Gente, desce 050 na Fruit Bomb, 103, 1537, obrigado. A 14, final ali no quadro principal, finger número 5. Chegou a gente para início de reporte, o Avianca. E Avianca no aguardo. Alfonso Juliette, 9406. Obrigado, ingressar Juliette, portão 612, o 9406. Autorizado, ingressa Juliette, 06, o gate, 9406. Oceané 6251, decolou aos 39, chame o controle 120 decimal 8. 208, obrigado. 6251, Oceané. 6251 no contato radar, atenção, nível 360 vigilância, percebeu. 360 vigilância, pode curvar de imediato à direita, pedir para dar formações. Confirme. Autoridade de desvio. Autoridade de desvio, 6251. Bom dia mais uma vez, 3171, autorização Guarulhos, nível 340. Então, 3171, autorizado para Guarulhos, tenho já o 320. Confia ou aguarda a coordenação 34? Quem copia, 32, prossiga. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 320, via peso Luna 0. Decola da 10, curva à direita, no perfil da Dael, Leda, Mótima. 5532, o transponder. O controle 120, decimal 80. Confirma o controle 120? 0. Ok, sim. Então, Guarulhos aprovar 320 conforme a pessoa 10, decola 10, direita. Da El Leda Motte, 5532, 208, 3171. Chame pronto no 8, 3171. Chamará, obrigado. Azul Alfa, isso aí, Oscar, reboque finalizado, tenha um bom dia. Bom dia. Cana remota 1-4, poderia confirmar, vai dar 1-4, portão 5? Positivo, 1-4, portão 5. Tá 3171 na escuta do solo? Na escuta do solo. Avianca está autorizado a prosseguir da remoto no 4 até o portão 5. Avianca ciente. Reportarei, tá? Oi, Xaner 6251. Pode vir, pode voar, Mativa? Pode, Mativa. Mantenha leda. Tá voando leda, então, aguardando minha leda de conta. Salvador 3171, no pushback acionamento, Figueroa. Figueroa 171, na barra de pushback acionamento. Entende, base. Né, 625 no voo e pro Vaga. Bora pro Vaga, 625. Tá 35 no 7, poderia voar pelo Duna? 5 no 7, em voo, intercepto da chegada. espera da restrição de velocidade em Pelotas, 3597? Cancelada a restrição de velocidade, então 3597-2019 desce até 2000, a coisa do localizador. 2019 vai informar o localizador, se é 3597. Chame a 251, chame Recife, frequência 1251. 251, obrigado, 6251. Corrigindo a frequência primária 1-3325, secundária 1251, 6251. Alô, Salvador, Avianca, Oscar Novembro, sujeito comunicando o término de reboque. Avianca, uma boa, bom dia. Bom dia. Pela visibilidade 3 mil metros, coisa no localizador. Sim, este é o 356, eu informo. Taxi Otan 3171 no 207 com 24 horas. 07 com 24 horas, autorizado o táxi 41 Índio, ponto espera 1295. Ajuste 10, 19, uma boa viagem. Otan 3171. Muito obrigado, bom dia. Salvador, Torre Salvador, bom dia, Tran 3171, Monte Vera do Nazaré, pronto. Tran 3171, mantém o ponto de espera. Sim. Cola de imediato, Tran 3171. Afirmativo. Autorizado decolagem imediata, 1140 graus, 129. Ciência, autorizado aí alinhar e decolar, obrigado. Estabilizado, Terra 3597, visual no zero. Entrada final, pista 10, IFR, 12895-3517. 295, Terra 3597. Tran 3517, final no zero, bom dia. Tran 3517, continua aproximação, pista molhada, chuva leve. Aguardando, Tran 3517.